êtes sur une fréquence modulante à l'écoute de Radio Experience. Da solidão é habitada por um homem, universo numa visão, estrelas que clareiam o mundo e um fio conduz a vida, trazendo luz e calor, olhando com um raio-x, o centro da terra é o amor, eu vou levar. Cabeças, ideias, conexão, rios que passam, evolução. Pra bem longe vou levar.